After the painful battle in the alternate world called Sephiro, I, Hikaru Shido, was once again summoned to Sephiro from Tokyo Tower, a place I'm sure I'll never forget, with Umi Ryuzaki and Fu Ho-Oji. There, three different countries called Otozan, Chizeta, and Farin had begun invading, hoping to take over Sephiro and its pillar. The three of us, as Magic Knights, promised that we would fight together to protect this world from the invaders and to find a new pillar. But apparently, another unknown enemy has its own evil intentions. Debonair and Nova, a girl who looks a lot like me. Who on earth are these guys? Guided by Master Smith Presea, I went inside my own heart to revive my sword. But Nova suddenly appeared and attacked me. And right now, Umi and Fu are still in enemy hands too. Kirai ni narenai, demo jubun janai. Itsu demo jibun no koto, ichiban. Marine visita Bravada. Versão brasileira, Gota Mágica, São Paulo. Águia! Ei, Gel! O que aconteceu? De repente, o rádio ficou mudo. Mecânico, chefe. Sim, sim. Em 6 horas, o FTO deve levantar voo. Deixe o meu GTO de prontidão. Entendeu? Quero o meu GTO de prontidão. Águia, tem alguma coisa errada? Não se preocupe. Eu só dei um tropeção. Mas é que... Ao trabalho, rapazinho. Ah, e eu quero que você equipe o GTO para combate também. Isas, munição completa, tá bom? Tá legal. Geo... Atacaremos dentro de 6 horas. Como subcomandante, eu insistirei nessa ideia, Águia. Mas as outras 2 guerreiras poderão estar de volta em 6 horas. Mas que coisa! 6 horas é o mínimo de tempo que precisa para descansar. Pode usar a minha cama para tirar um sono. Depois disso, aí sim eu sigo de novo as suas ordens. Geo, você é um cara legal. Mas eu estou bravo e não vou te dar mais nenhum dos meus doces. Lantis, Lucy. Thank you. Lucy, você é tão boazinha. Você confiou tanto nos seus amigos. Porém, não teve a mesma lealdade com o sentimento novo que brotou em você. O que pensam que estão fazendo? Por que estou vestida com estes trajes engraçados? E por que é que eu estou atrás dessas grades dentro desta jaula? E não fiquem aí paradas feito duas múmias! Eu quero uma resposta! Agora eu te peguei, sua guerreira mágica. Sou Tetra, uma das princesas de Tizeta. E eu sou Tatra. Muito prazer em conhecê-la. E você? Vamos, mocinha, qual é o seu nome? Como é que se atreve a falar comigo desse jeito? Como me sua... Me tira daqui! Me tira. Você é bem atrevida para uma prisioneira. Posso ser uma prisioneira, o que não quer dizer que eu tenha que me curvar. Ai, quando alguém lhe diz o nome, tem que dizer o seu de volta. Em primeiro lugar, eu não perguntei o seu nome. E, aliás, nem me interessa. Por que está gritando desse jeito, sua bocuda? Tetra, cuidado com a sua linguagem, que está terrível. Agora entendi. Vocês parecem com a Caldina falando. Cale-se, cale-se, cale a boca! Menina bocuda, venha aqui já. Será que pode me dizer como faço isso estando aqui dentro, é? Pegue suas armas e ponha o seu traje. Ah, minha amiga, por acaso não foi você quem me roubou o próprio? Nós não o roubamos, nós o estávamos pesquisando quando a coisa toda resolveu sumir dentro desta luva. A partir daí, não soubemos mais o que fazer. Foi aí que lhe demos algumas roupas para vestir. Devia agradecer, hein, sua menina? Hã? Pra dizer a verdade, eu preferia alguma coisa mais discreta. Ah, isso não combina com as minhas luvas. Meu nome é Marine. Como é mesmo o seu? Tetra, do planeta Tizeta. Vamos ver suas habilidades, guerreira mágica. Prepare-se para lutar! Nada mal. Eu concordo. Toma! Toma! Toma! Toma! Toma! Ele até que é engraçado. Como se atreve a destruir meu elefante? Você fez isso, não põe a culpa em mim! Isso não vai Já chega. A Tetra começou essa briga e ela não sabia o que estava fazendo. Agora podem ir. Bom, será ótimo tomarmos um chá depois de todo esse exercício, não é? Pronto. Não se preocupe, não tem veneno, não. Como princesas de Tizeta, nós temos o nosso orgulho. Você pode ser nossa inimiga. Mas nós nunca cometeríamos um ato de traição. Está ótimo. Que bom. Por favor, digam-me, por que é que estão atacando Zephyr? Eu preciso saber seus motivos, senão depois eu... Depois, mais tarde, eu posso acabar me arrependendo de novo. De novo? Conte pra ela, Tetra. Estamos atacando Zephyr para ampliar o nosso reino de Tizeta. Como pode ver, é um planeta pequeno. Não parece tão pequeno. Essa coisa toda não é Tizeta. Claro, Tizeta é só essa parte. Gozando. É pequeno mesmo. É por isso que Tatra e eu pretendemos nos tornar o núcleo, para assim aumentar o nosso reino mais um pouquinho. Você pode continuar, Tetra. Eu prometi aos nossos pais, eu jurei conquistar Zephyr e mudar seu nome para Tizeta 2. Tizeta 2! Perdoe a minha irmã. Às vezes ela fica tão empolgada. O pilar de Zephyr é onipotente. Se eu tiver a força do pensamento, eu poderei fazer qualquer coisa. Está errada! O pilar não tem autonomia para fazer as coisas para si. Mesmo querer ter uma vida ao lado de alguém que se ama, não é permitido ao Pilar. O seu eterno dever é orar pela paz, pelo resto dos tempos. Se apaixonar significa a morte. É essa a vida que vocês desejam para si! Se insistirem em atacar Zephyr, então serei obrigada a lutar contra vocês. Onde pensa que vai? Eu vou voltar para lá. Minha minhas melhores amigas e eu, nós três fizemos um voto de lutar por Zephyr. É uma promessa. Uma promessa que vamos manter até o fim. Teres! Espere! Ai, ela está fugindo! Tatra, os nossos gênios! Tem certeza? Você tem certeza? Você quer mesmo lutar com ela? Você parece meio indecisa, Tetra. Não vá se arrepender mais tarde. Espíritos guardiões, apareçam e nos guiem! Eu já disse. Eu não consigo ir com a cara deles. Princesa Aska, eu devo insistir em que pare de usar sua mágica imperial! Eu nem dou bola, tá? Princesa! Muito prazer em te conhecer. Oh, ela é muito educada. Pena que umas e outras não sejam exatamente iguais, hein?